deflagra.blogspot.com. Boa tarde, bem-vindos ao De Flagra. Hoje é viagem freak pelo mistura mundo, mestiçagem, folk e reggae. Fique atento. Rádio Casa Viva. Foram os Live to Dance. Vamos até os anos 60 com The Pope Smokes Dope. The Pope smokes dope and all the sort of songs in Washington Square. It was beautiful, you know what I mean? The Pope smokes dope! The dope smokes Pope! The Pope smokes dope! The Pope smokes dope! God gave him the grass. The Pope smokes dope. He likes a smoking mass. The Pope smokes dope. The Pope smokes dope. The Pope smokes dope. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. God is high on masculine, Satan's high on smack. Popes in Rome get stoned on grass. Jesus freaks out back. Jesus Christ is super hippie, never shut up chunk. Popes in Rome get stoned alone. Priests in church get drunk. The Pope smokes dope. I give him the grass. The Pope smokes dope. He likes his smoking ass. The Pope smokes dope. He's a groovy hater. The Pope smokes dope. The Pope smokes dope. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Now Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jill forgot to take a pill. Now she's got a torture. Taking pills is not a joke for a groovy pope. Birth control can be a joke of marijuana smoke. The Pope smokes dope. Guy gave him the grass. The Pope smokes dope. He likes his fucking ass. The Pope smokes dope. He's a groovy head. The Pope smokes dope. The Pope smokes dope. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Massa da Mijona já vem aí. Esta é do Peter Tosh, Legalize It. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Some call it time. Of instrument too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. size it. Legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it. It's good for the food. For asthma, good for tuberculosis, even humeral thrombosis. Got to legalize it. Don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah, I will advertise it. Birds eat it, ants love it, fowls. Love to play with it. So you got to legalize it. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will add. Chico Sai ensina São Zumbi. Pagou e devendo ainda assim foi. Vamos ouvir os Sementes, a banda de Paulo das Cavernas e Eva Azevedo. É um promo que serviu para o lançamento do seu DVD. Capu yaiawai, pe yaiawai. Wait in town and tell the people about the mythical days coming your way.

no preto, cavo chora pena. Ninjeres de pano preto, cavo chora pena. Se encontra vou pedir, ora que som de nós pedir, vou para raça, pai de sino no casa. Nocho, no está bailando a puerta de mundo, que rabo de pumba. Ma, bona limpa bo corso, con sangue que na cae na chon. Ma, bona limpa bo corso, con sangue que na cae na chon. Vamos ouvir os Diaba 7, um coletivo português de folk. Thank you. Foi para si com a ajuda do Manacau. Hey! foi Tito Puente e vamos passar para um delírio ibérico, Ronquiel e Ketama. amor revolucionario te conduzca a nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos. Con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Che Guevara eram os Ciganos de Ouro. Já estamos com os Mu.

lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estala a madeira em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta roxo e não canta, não me despena. Cresce, gira, sol cresce entre açucenas. Afaga-me o corpo todo se te pertenço. Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Lembra-me um sonho lindo quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estalada em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Ai, como eu te quero. Sim, bem. said that I must be mad, should yeah. leave her alone. But Sinati dread doing jester, and then no hear polyester. Must it come from Manchester? Shadelli don't say that. Mr. Deli don't do that. Canati dread don't jester. Yeah. And me lick him make him fester. Check me a jester. See Natty dread don't jester. I'm gone on festering. Now pull out jestering. Natty dreadlock, Congo dreadlock, dread. But one day she's gonna be my wife. But Natty dread don't. Say Natty dread don't jester. No, you're polyester. No, come from Manchester. Sing Natty reach down a Mandeville. Move ya! Natty dread don't jester. And him gone down spur tree. Natty dally till him come so. Natty dread don't jester. Natty make no joke and eat no poker. Say him don't and him don't and him. I don't believe in promises, cause promises can. I promise it I come for to a fool and a TJ don't just the I say. If you drink white rum and I come down, TJ don't just the mom, no, you're polyester. Yeah, I'm gone so festa. Not to keep me a chester. And I sing no jestering, no jestering, no jestering. Natty, Natty, don't you do that, I'll say. Natty, Natty, don't you do that, I'll tell you. Can Natty dread, don't jester. Like Mr. Chief. See, Natty dread, don't jester. Natty, Natty, Natty, Natty, Natty. Estamos já no reto final do World of Flag 2. Vamos acabar com os Dolor Bordello e faltará ainda mais uma música. Surrender, I had to tear it off my mind. Then hypothermia took cover. Suddenly, I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from down to down. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Ah! My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, I'll die. E pronto, despeço-me até para o mês. Hora de Flaga termina com Miranda de Douro. Os galantes um galantaino. No meio da noite, no meio da noite, chamou-la a criada. Tiri, tiri, vai na chamou-la a criada. Que tem senhor cura, que tem senhor cura, que tanto me chama. Tiri, tiri, vai na que tanto me chama. Trai-me o chocolate, trai-me o chocolate, com um pouquinho de alga. Tiri, tiri, baila com um pouquinho de alga. La alga está fonda, la alga está fonda, não lhe chega a vara. Tiri, tiri, baila, não lhe chega a vara. Uma mais que meia vara que lhe chega louca. Tiri, tiri, baila que lhe chega louca. Elos nove meses, elos nove meses, pariu-la criada. Tiri, tiri, baina, pariu-la criada. Tiri, tiri, baina, tiri, biri, baina. Pariu um curica, com gorra e chutaina. Tiri, tiri, baina, com gorra e chutaina. Bota-lo no hospício! Botá-lo no hospício não me dá la gana. Botá-lo no hospício não me dá la gana. Botá-lo no hospício não me dá la gana. Botá-lo no hospício, botá-lo no hospício não me dá la gana. Tiri, baina, não me dá la gana. Tenho aqui dos tetas, como dos manzanas. Tiri, tiri, baina, como dos manzanas. Que dão tanto leite, com duzentas cabras. Tiri, tiri, baina, com duzentas cabras. Tiri, baina, chamou-la criada. Tiri, baina, que tanto me chama. Tiri, baina, com pouco e tudo. Tiri, baina, não lhe chega a para. Tiri, baina, que lhe chega a louca. Tiri, baina, tiri, baina. Tiri, baina, tiri, baina. Tiri, baina, tiri, baina. Tiri, baina, tiri, baina.